pra ti. Recebe o que ele põe em tuas mãos. Recebe cura, libertação. Deus tem o melhor pra ti. Recebe alimento do céu, pois essa é a vontade de Deus. Não basta somente entender, é preciso crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você lutou e um novo tempo eu apresento a você. Eu revelei para ti e um novo tempo, e um novo tempo. Eu profetizo hoje na sua vida, agora em nome de Jesus, e um novo tempo, e um novo tempo. Sua vida agora em nome de Jesus. Recebe o que Deus tem pra ti. Recebe. Recebe o que ele põe em tuas mãos. Recebe cura, libertação. Essa é a vontade de Deus.